Janeiro de 2018, tá começando o Papo da Tia Isaac, sobe a vinheta. E aí você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo da Tia Isaac, o seu podcast do Armadura Nerd. Eu sou a Bruna, e sim, senhoras e senhores, estamos de volta! No fim de 2016 eu comecei esse projeto, mas daí veio 2017, o Armadura Nerd cresceu e o meu planejamento, que já não existia direito, foi pro saco e fez interromper os episódios, mas eu e o Renan conversamos pra caramba desde o Natal até agora, nessas primeiras semanas de 2018, e um dos assuntos que nós dois falamos foi sobre esse meu possível retorno com o Papo da Tia Isaac. Daí tô eu aqui de novo, pra gente trocar ideia sobre umas nerdices e falar umas coisas aleatórias, porque sempre é bom, né? Aqueles episódios que eu gravei em 2017 não morrem. Você vai poder ouvir eles no nosso canal no YouTube, o www.youtube.com/armaduranerd, na tag do Papo da Tia Isaac no nosso site, o www.armaduranerd.com.br. Mas a real é que o episódio que você está ouvindo agora é literalmente um reboot do projeto. Então, para tacar fogo no cabaré logo de cara, bora falar de Street Fighter V Arcade Edition, que a nossa digníssima, a nossa consagrada da Capcom, soltou no mundo em 16 de janeiro, depois do povo ficar esperando desde o lançamento do game em 2016. Então, sobe o som, que o nosso listão das coisas para falar é esse. Os novos preços do game e as mudanças gerais, os novos modos de jogo e a polêmica dos Fight Money. Trocar uma ideia especial sobre o modo arcade e abrir o coração nerd falando das expectativas para o futuro depois dessa atualização, principalmente em matéria de competitivo. Primeiro de tudo, a gente tem que falar de preço, né? Quanto vai te custar a facada para ter a Arcade Edition se você ainda não tiver? Então, no dia que eu tô fazendo essa gravação, Street Fighter V tá saindo por R$89,99 na Steam com a Arcade Edition e os passes de personagem das temporadas 1 e 2. Aí, pra quem já quiser garantir o jogo com a Arcade Edition, mais o passe de personagem da terceira temporada, sai por R$159,98. Dando um giro na PlayStation Store, Street Fighter V tá saindo por R$91,90 com a Arcade Edition, mais o passe de personagem da terceira temporada, e por R$143,50 com a atualização, mais os passes de personagem das duas primeiras temporadas. Ou seja, é quase o contrário da Steam. Aí, você pode me perguntar, o preço tá bom? Te falar. Tá bom sim. Você pagar, por exemplo, R$90 por um Street Fighter completo e dois passes de personagem, tá até barato, considerando os preços de outros jogos por aí, porque só nisso você já garante mais de 12 personagens para o seu jogo base. Aí, para você ter uma ideia, Marvel vs Capcom Infinity, e a da Capcom, e fica bom para a gente fazer o paralelo. Na Steam o jogo custa R$129,99 a versão base, e R$199,98 a edição de luxo com o passe de personagem. Sendo que ainda tem os packs de roupas para você comprar por fora por R$23,94 cada, são 3 packs de roupa, e o passe de roupas um dos 30 personagens, que custa R$59,93. Mas e se eu já tiver Street Fighter V? Bruna. Aí, a atualização é 0800. É só ligar o PC ou o PS4, fazer o download e partir para o abraço. O nosso round de mudanças começa pelo modo treino. Agora você pode treinar usando duas opções: o ataque data, que mostra o frame data de cada ação, e o frame advantage in color, que usa cores para mostrar as ações de vantagem, onde o boneco fica azul, e de desvantagem, onde o boneco fica vermelho. E isso foi uma ideia maneira pra caramba, porque é um negócio até simples, mas tem um super potencial para deixar mais dinâmica essa parte de aprender o frame data do jogo, um negócio que quem está mais acostumado já conhece, e para aprender a lidar com a questão da tomada de decisão versus melhor momento dentro de uma luta. Quem já saca de frame data é bem certo que deve achar bobeira, mas... Pensa no seguinte... Jogadores novatos... Eu sei que a FGC treme na base quando se fala de acessibilidade, porque bate logo o medo do jogo ficar muito diluído. Inclusive, eu já vi muita gente associar o crescimento dos Estados Unidos na cena de Street Fighter por causa disso, mas é um mal necessário. Não tem como correr. A desenvolvedora precisa achar um meio termo entre conteúdo sólido para os veteranos terem um desafio, para eles sempre se sentirem motivados, e conteúdo mais dosado para quem está chegando agora, ou até para quem não está interessado em aprender negócio de frame data e tanina, que só quer sentar depois de um dia de trabalho, ou sentar com a galera no fim de semana, soltar um Hadouken, estamos aí. E não tem como ignorar isso, porque quanto mais gente comprar o jogo, melhor. Certa resposta. Seguindo, agora você também pode mudar a sua Fighter ID e a bandeira pagando 200 mil Fight Money, 10 dólares, ou R$32,44. Fazendo isso, você ganha um ticket que permite uma única alteração. Ou seja, se você gastar o ticket e só mudar ou a bandeira ou a ID, lascou. Você vai ter que comprar de novo para mudar o que ficou faltoso. Aí tem umas observações sobre isso. O que você comprou na lojinha do jogo, da Steam ou da PlayStation, e os dados de jogo não morrem com a alteração da bandeira ou da ID. Os logs de batalha, replays, partidas anteriores à mudança não são afetados. E a troca de bandeira não influi no matchmaking. Ou seja, é um negócio para quem realmente quer mudar, porque... é um preço doideira de pagar tanto em dinheiro quanto em fight money. E sim, tem mais. Street Fighter V passa a liberar o rank de Grandmaster para os jogadores com mais de 35 mil pontos de liga. E bora de novo para os detalhes técnicos. Foram revistas as hurtboxes dos ataques com salto e dos ataques normais, usados primariamente como antiaéreos. Os frames ativos dos arremessos normais subiram de 2 para 3, aumentou a escala de combos para os combos que incluem ativação de D-Trigger, mudaram as propriedades dos ataques que mudam a posição do personagem e isso pode afetar certos combos, e aumentou a recuperação dos command throws, um fator que rendeu muita discussão em 2017, por causa das tantas vezes que muitos jogadores foram pegos nos throw loops. Um que sempre abusou muito disso foi o Punk, e eu cansei de bater com a minha cabeça na parede, de ver o pessoal lutar com ele, sabendo que ele faz essas coisas, e ainda assim cair nos mesmos truques. Será que isso vai inibir ou tirar os throw loops de vez? Abrir brecha para Wake Up? Fica a pergunta para a gente ver mesmo na prática quando a Capcom Pro Tour começar. sempre tem uma discussão intensa do que um jogo de luta deve oferecer de conteúdo. E isso aí você pode contar. É certo, feito especial do Roberto Carlos. Tem gente que gosta do modo história, tem gente que não gosta, tem gente que acha o tutorial inútil. Mas Street Fighter V agora tá com os modos de jogo, além do PVP e do modo história cinemático. O Team Battle, eu imagino que veio ou foi aprovado depois do feedback de alguns torneios, inclusive da Canada Cup, que a galera gostou bastante, onde dá pra jogar no modo 5 contra 5. Os desafios especiais, os soldados dourados da Shadaloo, o modo Extra Battle e o famigerado modo arcade. Mas, pra gente falar disso, antes é preciso passar pela tal polêmica do Fight Money, que tá aí dando pano pra manga. Um belo dia, depois de anunciar Arcade Edition, a Capcom também anunciou que ia remover as opções exaustivas de ganhar Fight Money em Street Fighter V e pronto, Terceira Guerra Mundial confirmada. Agora, para ganhar Fight Money ficou assim: são 1000 Fight Money para cada nível que o seu personagem subir, o normal, o clássico, até aí nenhuma novidade. As missões semanais ainda existem e valem Fight Money, mas eu falo disso melhor daqui a pouco. E tem o Extra Battle, que eu falo logo em seguida. A treta tá rolando por vários motivos, mas os dois que eu quero destacar são o corte na quantidade de Fight Money ganho nas missões semanais e o fato de você ter que pagar Fight Money para jogar alguns dos modos que eu acabei de citar, tipo os desafios especiais. Do dia 9 a 11 de janeiro aconteceu o primeiro desses desafios, onde você gastaria 1000 Fight Money para derrotar o Dark Revenger e ganhar o título de Ghost of Shadaloo. A promessa da Capcom é ter mais desses negócios ao longo do ano, pra galera poder ganhar uns títulos especiais e tal e coisa. Tudo nesse esquema. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Já os Soldados Dourados da Shadaloo é mais ou menos a mesma coisa. São 3 aparições deles marcadas pra janeiro, onde você vai ter que pagar toda vez que jogar essas missões, sendo que dá pra jogar cada uma delas no máximo 3 vezes. A primeira custa 500 Fight Money e te dá 2.500 de recompensa. A segunda também custa 500 Fight Money e te dá 10.000 de experiência. Aí, como são, né, 1.000 Fight Money por nível, a recompensa é de 10.000. Já a terceira custa 1.000 Fight Money e te dá 5.000 de recompensa. Daí a gente chega no olho do furacão, que são as missões semanais. Toda semana, ou quase, a Capcom soltava umas missões valendo tantos Fight Money para quem completasse. Deu até um bônus de 16.000 na época da Capcom Cup 2017. Mas tinha horas que o povo reclamava dessas missões serem muito repetitivas e tá. Aí veio o primeiro giro de missões de 2018 e, juntando os dinheiros ganhos em cada uma delas, a soma total foram de 3.400 Fight Money de recompensa. Ou seja, basicamente com um corte pela metade. Quarta Guerra Mundial anunciada? É, mais ou menos. Isso porque eu nem falei do Extra Battle. Nesse modo Extra Battle você pode ganhar experiência, títulos, roupas e Fight Money. A primeira roupa que a Capcom arranjou, e eu tô mentindo se eu disser que não achei muito bem bolado, é do Beautiful Joey pro Rashid. São 4 desafios que custam 2.500 Fight Money cada, e se você vencer, ganha um ícone. Pé, mão, torso e capacete do personagem. Coletando os 4, bum, a roupa é sua. E agora, mostrando todo o seu poder de marqueteira, o segundo giro de roupas que a Capcom liberou para ganhar no Extra Battle são de Monster Hunter. O esquema é o mesmo do Rashid Beautiful Joe. Mas agora você pode conseguir a roupa de Rathalos pro Ken, de Zinogre pra Rainbow Mika e de Kirin pra Ibuki. Na descrição do podcast no nosso site eu vou deixar o link com mais informações, incluindo as datas e os valores em Fight Money de cada desafio. mas isso seria até fácil. Então, pra dar aquela trolladinha padrão, como quem não quer nada, o primeiro desafio é tranquilo, tranquilo. Lutar contra o Shin Akuma. Pouco apelão. Teve nego no Twitter dizendo que chegou a gastar 10 mil Fight Money pra passar dele e ainda assim não passou. O próprio Saco tomou uma surra dele na stream. É uma situação tensa porque eu entendo os dois lados. Eu entendo a reclamação dos jogadores, mas também convenhamos que seria inocente achar que a Capcom lançaria um monte de conteúdo novo e manteria a circulação de Fight Money do jeito que tava, né? Agora ela tem mais controle desse fluxo de Fight Money e das duas uma. Ou vai forçar o jogador a gastar dinheiro real, ou vai forçar a permanência do jogador mais tempo em Street Fighter V, porque ele vai ter que juntar as economias, fazendo grind nos desafios e tudo mais. E assim que a Capcom anunciou isso, eu falei logo de cara pro Renan. Os caras estão aplicando lógica de jogo mobile, bicho. Não percebe isso quem não quer. Sabe esses jogos que tem cristal, estrela, moeda, ou qualquer item que serve como dinheiro do jogo, que são raros de conseguir, mas servem para comprar coisas boas e importantes? Então, em Street Fighter V, os Fight Money compram cenário, roupas, músicas, personagens e por aí afora, certo? Aí considero o meu exemplo. Eu jogo muito o Marvel Puzzle Quest, que é tipo um Tetris, onde você desbloqueia personagens da Marvel, heróis, vilões, e tem três modos de jogo. O prólogo, a história, onde tem os eventos, e o PVP. Do prólogo você pode conseguir uns itens bem úteis que ajudam a fazer level up e tudo mais, mas eles são finitos, ou seja, acabaram as missões, acabaram os itens. O PVP nem precisa explicar. E o história é que é o problema, porque se você jogar direitinho e tiver sorte, uma coisa que eu geralmente não tenho, dá pra desbloquear uns personagens bem bons mesmo, mas o seu número de slots é limitado. Pra comprar mais slots, você tem que usar os Hero Points, que são o dinheiro do jogo, mas eles são bem chatinhos de ganhar pelo PVP e no história. Já no prólogo, são poucas as missões onde eles aparecem como recompensa. Tem os drops diários, mas também não é sempre que eles vêm. Ou seja, você tem que economizar os Hero Points direto para decidir entre comprar slots ou comprar tokens para tentar tirar personagens melhores. Se acabar os Hero Points, o que você faz? Compra com dinheiro, mas oi! O pacote mais barato vem 200 pontos e custa 6 reais, mas tem outros com mais pontos e o preço chega ou passa dos 200 reais, se não me engano, é uma coisa assim. Ou se você tiver seco de pontos, tiver precisando ou querendo muito desbloquear um personagem que você já tiver tirado, vem a parte ruim. O jeito é vender um que você já tenha para liberar o slot para esse que você precisa. Moral da história: eu não tô dizendo que a Capcom tá certa nem errada. Eu entendo. A galera tá reclamando da Capcom só fazer roupa e cor alternativa, mas vai ver o quanto isso movimenta de dinheiro. Tem até o da DLC da Pro Tour, que você compra e o valor é revertido pra premiação, poxa. Nego adora esse negócio de personalização de personagem. Pode ver que a maioria dos jogos hoje em dia tá vindo com essa opção de você criar o seu próprio personagem. Então acaba que os caras sabem que dá certo atacar por essa área e eles vão insistir nisso até ver que não compensa mais o investimento. Outro plus, e isso é óbvio por causa do nome, é o modo arcade, um negócio mais básico de qualquer jogo de luta. Tu escolhe o personagem, luta com uma galera, vem o boss, umas imagens diferentes no final, e é isso. Só que o modo arcade de Street Fighter V segue um sistema bem bacana. Ele é dividido em 6 rotas diferentes, cada uma representando um jogo. Street Fighter 2, Alpha, 3, 4 e o 5. E cada uma dessas rotas tem os personagens que só aparecem nesses jogos. Aí você escolhe o seu personagem, a sua rota, e vai escolhendo o próximo adversário ao estilo de Street Fighter 3. Tem o chefão no fim, você vence, e confere uma das mais de 200 ilustrações que fizeram para esse modo, e tem umas que são bem bacanas mesmo, bem bonitas. O Born Free, que é um entrevistador famoso na FGC, ele uma vez divulgou pelo Twitter uma das ilustrações que aparecem do Akuma, que é ao mesmo tempo muito feia, é grotesca, mas por outro lado é incrível o traço, a riqueza das cores, da expressão do personagem, é bem interessante. Mas aí tem outro detalhe. Bruna, o modo arcade me dá alguma recompensa? Olha, sua pessoa interesseira nesse mundo capitalista. Além da satisfação pessoal de desbloquear essas artes, que tem umas muito boas, conforme eu já falei, o blog da Capcom Unity diz que, dependendo da sua classificação no ranking online, de vencer rápido, de aplicar movimentos especiais tipo Crush Counter ou um Perfect, você pode ganhar um título especial. E só. Eu achei a ideia das rotas muito bem pensada, e esse visual novo que o jogo ganhou ficou meio que muito engraçado, super glamouroso, muito prepara agora que é hora. Então tá tudo bem combinandinho, ficou bem casadinho. Só que eu fiquei um pouco... do modo arcade não dá nenhuma recompensa. Mas se ele não dava antes nos jogos antigos, pra que mexer no time que tá ganhando, né? Depois desse papo todo, resta falar sobre quais são as minhas expectativas pro futuro. Primeiro de tudo, minhas expectativas são boas porque eu tô super empolgada de acompanhar a FGC desde 2017. E eu meio que às vezes me recuso a ficar de pessimismo com as coisas, como muita gente fica. Mas, falando papo sério, com a inclusão dos V-Trigger secundários, a Capcom traz de volta finalmente as lógicas de Street Fighter 3 e 4, onde você pode escolher o seu especial antes de começar a luta. Mas ela fez isso depois de 2 anos que a galera acostumou com o esquema de Street Fighter 5. Então eu espero que deve levar um tempo até o pessoal começar a montar as estratégias em torno disso, o que ao mesmo tempo é estranho, né? Porque não tinha em Street Fighter V essa questão de ataque secundário, mas é familiar porque já tinha esse negócio de ataque secundário antes. Aí, por exemplo, quem jogou Street Fighter 4 e parou, se voltar agora, consegue aproveitar a curva de aprendizado do 4 no 5? É uma dúvida que eu tenho. As conversas que estão circulando por aí é de que quebraram o Rashid e agora ele tá mega complicado de lutar contra. Eu até vi um vídeo onde realmente ele tá de uma agilidade e uma ofensiva absurdas, que o Abigail também vai dar problema, das novas opções para explorar no Orien, né, além do Aegis, da Kami ter melhorado na ofensiva, mas não ser mais tão recompensadora na defensiva. E o principal, trouxeram de volta o Kikuchi da Chun-Li, aumentaram o dano que os golpes dela causam, e Fei em Move, que agora não vai precisar mais dar 50 milhões de soco chute para tirar só 20, 30% de vida. Desde dito. Inclusive até liberaram a Sakura entre os dias 16 e 23 de janeiro para jogar grátis, e eu achei isso muito interessante. É uma ideia que eu espero que eles sigam para fazer esse test drive dos outros personagens. Mas enfim, voltando ao assunto, liberaram a Sakura para a disputa no Evo Japão, que acontece dos dias 26 a 28 de janeiro, uma coisa que geralmente não fazem, né? Sempre tem aquele período de ban do personagem que chega agora, como da LC, pra ficar mais justo, mas, né, mudou tanto o balanço do jogo, e tudo isso com 11 dias pro Evo Japão, é um espaço de tempo até pequeno, então nem chega a ser muito injusto eles terem feito isso, porque tá tudo diferente. Mas Mas, com isso, e depois de tudo isso, eu tô mesmo bem animada para me estressar e torcer pela japonesada na Capcom Pro Tour desse ano. Então é isso, e sim, esse episódio do Papo da Tia Zaki vai ficando por aqui. Eu te agradeço imensamente por ter ficado comigo até agora. Te convido a conferir mais do nosso trabalho em www.armaduranerd.com.br. Seguir a gente no nosso Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, que é tudo Armadura Nerd escrito junto. E se você quiser ler as bobeiras da pessoa que vos fala, pode chegar lá no Twitter, @tia_Isaki. Eu fico por aqui no meu velho e querido banco. Vejo você no próximo episódio, porque